Minha ginga vai pegar você. Toque São Bento tem Paranauê. Minha ginga vai pegar você. Toque São Bento tem Paranauê. Sente a manha da escola da vida. Chave mestra encontra sempre a saída. Rebola em bola no cavaco e no tantã. Meu corpo e o seu sambando até bem de manhã. É meia lua, sol inteira toda sua. Povo de rua, vela acesa toda nua. Meu coração, compasso bom de marcação. Você é o enredo mais belo pra essa canção. Tomei rasteira diante da sua beleza. Deusa em formosura, me perco toda no rebolado da sua cintura. De Angola chega mais pra ver. My heart now beats like a samba at carnival. Your magic is a sunny Sunday festival. Tomei rasteira diante da sua beleza. Deusa em formosura, me perco toda no rebolado da sua cintura. De saudade e